O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do programa Stop à Destruição do Mundo. Os senhores sabem que esse programa tem a finalidade de difundir a ciência de Norberto Kepp, conhecida como Trilogia Analítica, e que faz a unificação dos campos da teologia, da filosofia e da ciência, levando então a uma explicação profunda das primeiras causas que ocorrem da destruição e do adoecimento do ser humano e de todas as coisas que o nosso planeta tem no sentido social, natural, e que o ser humano está acabando, né, com a sua natureza, acabando com a sociedade, acabando com as condições de subsistência e fazendo tudo o que faz ao contrário, de uma forma invertida. A primeira e principal finalidade nossa é de difundir a consciência, o conhecimento da descoberta da inversão que o Dr. Kepp fez. Essa inversão, ela está presente nos seres humanos e também na vida social, causando todas as formas de transtornos. Então, estamos com os senhores mais uma vez aqui com o Dr. Kepp, com a nossa equipe, para que a gente possa, então, falar sobre a trilogia analítica. Se vocês depois quiserem saber mais, tomem nota aí do nosso telefone, é 3032-3616, 3032-3616, e o nosso site principal é o www.stop.org.br. Então eu gostaria de falar com as pessoas que nos ouvem na Rádio Mundial, né? A respeito da etiologia, da causa dos males humanos, né? Geralmente, os processos de psicoterapia, principalmente o processo freudiano, coloca, por exemplo, na questão da doença, uma insatisfação sensorial, como o ser humano incapaz de realizar, né, os desejos que tem, por exemplo, na alimentação, na parte do dinheiro, da posição social, na parte sensorial propriamente dita, no sexo. Então, o ser humano cairia doente. Então, toda essa ideia está totalmente já deixada de lado pelo, principalmente, trabalho que nós desenvolvemos no nosso trabalho trilógico. Nós não apenas colocamos a ciência como fundamental no processo de psicoterapia, mas nós colocamos também a necessidade de incluir no conhecimento do ser humano a questão filosófica e a questão teológica, porque o ser humano, ele não é só ciência, não é só científico. O ser humano não é só pensador, o ser humano não é só religioso, vamos dizer, teológico. Todo ser humano tem esses três elementos. Então, um processo de terapia, um processo de cura que o ser humano tem que ter, tem que incluir os três setores que estão no interior dele. Por exemplo, o indivíduo se diz ateu. Mas, no entanto, é um indivíduo bem intencionado, procura ajudar os outros, procura fazer um trabalho humano na sociedade. Então, esse indivíduo está mais perto de Deus do que, vamos dizer, um religioso, um indivíduo que tenha uma religiosidade e que seja avarento, que seja egoísta, que seja inimigo do próximo. Então, essa é uma questão muito importante para ver a doença do ser humano. Então, as causas da doença, por exemplo, que o ser humano cai, seja ela qual for, é sempre uma causa assim invertida. Por exemplo, se o indivíduo ele quer viver só para ele, o egocêntrico, por exemplo, esses monstros que a sociedade tem, que são os bilionários, né? Os bilionários, o que que eles fazem? Ao contrário de Adam Smith falou, os bilionários rapam, né, todo o dinheiro do povo, e só para eles, para a família deles, para o grupinho deles. De maneira que os bilionários são indivíduos nefastos para a sociedade. E, no entanto, eles são muito respeitados porque eles fizeram as leis e as leis protegem mais a eles do que ao povo. Então, eu quero dizer isso, que a riqueza da nação, a riqueza do mundo, pertence ao povo que habita aquele mundo. Pertence ao povo, a todo o povo, e não a meia dúzia assim de felizardos, de indivíduos espertos, né, que ganham muito dinheiro, que dedicam a vida para ganhar dinheiro, ou então dedicam a vida para ter poder, e carreiam, né, todo esse poder, todo esse bem-estar para eles, deixando o povo à míngua. De maneira que um dos motivos que leva à neurose é justamente o egocentrismo, o indivíduo pensar só nele, agir só em benefício dele e no máximo da família, no máximo, assim, dos grupos que ele pertence, e não de toda a humanidade a qual ele pertence. É a humanidade que deu, por exemplo, aos indivíduos aquinhoados, né, como a gente fala, é a humanidade que deu as riquezas, o bem-estar para eles. Mas não é para só eles usufruírem. Eles deveriam administrar e ajudar a distribuir a todos, né, aquilo que é de todos, que eles pegaram só para eles. Ou então, existe uma ideia errada sobre a causa da doença, que até foi muito comentada aqui pelo Dr. Giraldo, que é um médico que morou nos Estados Unidos 20 anos e agora mora na Suécia, aliás, na Suécia, na Colômbia, e ele dá aula na Colômbia e na Venezuela. E ele dá aula nas universidades lá desses dois países, levando a trilogia. E é bem aceito, porque o povo latino-americano não é um povo tão viciado em ter milhões e milhões e milhões, money, prestige and power, como falam os americanos, dinheiro, prestígio e poder. Geralmente, o povo latino-americano, ele é mais contente com coisas mais simples na vida, se bem que tem aí, né, os safadões aí também, que querem imitar os americanos e pegar tudo para eles próprios. De maneira que essa questão que a medicina fala, esse Dr. Geraldo, ele mostrou, né, um microscópio que mostra um elemento que nos outros microscópios não aparece. Os microzimas, né, esses microzimas são pequenas fagulhas que giram no sangue e ao lado das bactérias e do soro, então alimenta o sangue. De maneira que os microzimas mostram que essa energia chamada escalar que o Tesla descobriu, essa energia vem direta de Deus e entra, né, no próprio sangue das pessoas, trazendo saúde, quando o indivíduo é ligado ao ser divino, quando o indivíduo aceita o bem, quando ele quer ser bom. E quando ele não aceita, então, evidentemente, ele cai nas doenças, cai nas desavenças e, às vezes, perde até tudo que ele conseguiu a vida toda. De maneira que a questão de bactéria, de fraqueza orgânica, pobreza, etc., não explica o motivo das doenças. O indivíduo pode ser muito pobre e ser saudável. Ele pode trabalhar muito e ser saudável. Aliás, é o trabalho, né? É a conformação com a realidade da vida é que torna o indivíduo saudável. De maneira que o que causa a doença? Nas nossas descobertas, eu até usei muito as questões bíblicas, né? Nas questões bíblicas, o que se sabe é que Deus homem, né? Jesus Cristo, falou que o paraíso está dentro de cada um de nós. Então, que o bem está dentro de cada um de nós e a questão nossa é aceitar ou não. Então, a definição do mal, a definição da doença que nós usamos, é que o mal é a privação ao bem. Quando o indivíduo é muito arrogante, muito invejoso, é muito contra o bem, muito contra Deus, ele se torna doente porque ele rejeita, né, o bem que só vem de Deus, através dessa energia que Tesla, que era físico da Hungria, ele mostrou e comprovou quando ele começou a criar os motores elétricos, né? Porque o motor elétrico, ele tem na base um magnetismo. E o magnetismo cria, então, a eletricidade. E ele usou mais a eletricidade e menos o magnetismo. E o elemento que traz saúde mesmo, que cada um de nós temos. Por exemplo, quando o indivíduo dá um conselho bom para o próximo, ele está usando e alimentando o magnetismo dele. Quando o indivíduo cria, elabora algum bem, ele está alimentando também o magnetismo dele, portanto, a saúde, o bem-estar. E questão, por exemplo, das doenças, né? Principalmente os tumores, câncer, né? A pessoa acaba sarando sem o uso de um só medicamento. Eu posso dizer até que agora, pelas pesquisas, a segunda causa das mortes no mundo todo, inclusive daquele presidente, né, da Venezuela, o Chávez, é mais o uso, vamos dizer, exagerado de medicamentos. Então, a segunda causa das doenças é mais a questão dos medicamentos, que eu falei há tantos anos atrás na Globo, né? Nessa mais televisão, no Fantástico, que todo remédio causa um bem, pode causar um bem, e mais 4, 5, 6 destruições no organismo. De maneira que o remédio é até um perigo para a humanidade, porque as multinacionais é que praticamente têm aqueles lucros formidáveis que inclusive distribuem, né, para muitos médicos, sustentam, né, as faculdades de medicina, como no caso do Rockefeller, e justamente para isso, para alimentar o lucro dos laboratórios que pertencem a eles. Então, muitos podem dizer, mas, doutor Krepp, por que que a grande mídia, Folha, Estado, etc., não fala do seu trabalho? É justamente por isso, porque eles estão ligados às multinacionais, a esses grupos de poder, que reuniram entre eles para carrear o lucro, o bem-estar econômico, social, só para eles. De maneira que o meu trabalho, sendo para ajudar o povo, como toda pessoa, quando faz isso, é atacada, porque, evidentemente, mexe, né, nos lucros incríveis que essas multinacionais, essas grandes indústrias, tiram do mundo todo. Então, por que a gente, vamos dizer, teria aqui no Brasil uma multinacional? Porque a multinacional pode fabricar carro, etc. Mas o lucro vai tudo para eles, para o grupo que mora no mesmo país. Às vezes Estados Unidos, França, outros países, né? Inglaterra. De maneira que o mal que está no mundo atualmente é causado mais por essa atitude egocêntrica que Cristo, né, condenou. Falou, bom, se você quer agradar a Deus, se você quer viver no bem, então o caminho é esse, é ser bom. E agora a gente fala, principalmente em ver a própria ruindade, porque na psicoterapia está comprovado que não existe nenhum ser bom na face da Terra. O único ser bom que existiu foi Cristo mesmo, a mãe dele, né, que era perfeita. E mesmo os santos, né, tinham os pecados deles. De maneira que, para o indivíduo ter mesmo saúde, ele tem que conscientizar o mal que está dentro dele. Se ele conscientizar, ele imediatamente resolve 90% das doenças que ele tem. É claro que o indivíduo nasce, vive e morre doente, mas pode pelo menos atenuar tanto e viver mais ou menos tranquilo a vida toda. Alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria de falar uma coisinha aqui, Dr. Kef. Quando o senhor diz, né, sobre o seu trabalho, está tão relacionado aos ensinamentos de Cristo, eu gostaria de complementar que antigamente o ser humano tinha uma ideia de que ele ser bom era algo que iria ser só do agrado de Deus, ou servir a Deus, dando uma ideia meio de até de escravidão do bem, né? E hoje, com a sua ciência, a gente nota que servir a Deus, ou estar de acordo, agradar a Deus, é estar de acordo com a própria estrutura original, com a própria essência do ser. Que nós, como seres humanos, que temos na nossa essência fundamental, na nossa estrutura, a verdade, a beleza, a bondade, então, estarmos de acordo com a vontade divina é estarmos de acordo com a nossa estrutura sã, nossa estrutura original. Estando em acordo com isso, estaremos com mais saúde e, evidentemente, muito mais satisfeitos, felizes, equilibrados. Portanto, eu acho que os religiosos tiveram uma visão restrita por faltar essa ciência trilógica que o Senhor está trazendo para a humanidade e o que vai permitir que o ser humano desabroche para a verdadeira espiritualidade que agora virá nessa grande era, né, esse próximo tempo, que poderia se chamar de Era do Ouro, Aquário, o Quinto Império, que nós aqui também na nossa sociedade estudamos, né? E o Alexandre queria falar alguma coisa também, né, Alexandre? Eu queria comentar uma questão que foi falado um pouquinho antes do programa, que o Dr. Kep, né, no trabalho dele, mostra que a essência do ser humano, né, é boa, bela e verdadeira, né? E a gente nota isso, por exemplo, quando a pessoa fala uma mentira ou fala uma, ou está diante de alguma coisa feia, que ela se sente mal, ela sente angústia, ela sente sentimentos de culpa. Então mostra que o ser humano tem essa essência boa, né? E a gente está, eu noto assim na sociedade atual, que está sendo, parece que existe um programa para se associar a feiura à bondade, né? Nos desenhos de infantis, de criança, né? Pode-se reparar que sempre o herói é algum monstrinho. Então parece que isso está indo contra a nossa essência, quer dizer, está deixando o ser humano mais angustiado, mais fora de si, né? O senhor sabe que alguns estudos são feitos que em locais que a pessoa nasce e cresce, que existe muita decadência, muita deterioração, esses bairros deteriorados, pichados, onde tem... Não por causa exatamente da pobreza, assim, não ter riqueza, mas um ambiente deteriorado, pichado, mal cuidado, sujo, prejudica a estrutura psicológica das pessoas que nascem e crescem nesses ambientes, causando adoecimento e deformidade psicofísica, né? A Selma está querendo falar alguma coisa? Selma é a nossa psicanalista, Alexandre Frascari é um engenheiro que colabora na tecnologia da nova física. Selma? Eu estava aqui pensando que justamente nessa questão do egocentrismo que o Dr. Kep levantou numa parte do programa, que justamente como seria, né, essa forma egocêntrica de viver. Então, acho que isso veio bem ao encontro do assunto que estava hoje no programa de TV Stop número 20, que eu aconselho aos ouvintes de assistirem no nosso site, que falava justamente da questão da pessoa ter uma vontade exagerada para alguma coisa. Ou aquela pessoa que quer o sucesso demais, ou ela quer demais a vida sensorial, seja com comida, dinheiro ou sexo, tudo, que ela justamente nessa conduta acaba deformando essa essência original que ela tem, saindo de uma conduta moderada, e vive constantemente insatisfeita, né? Angustiada. Alguém mais quer contribuir agora com esse assunto da José Ortiz Camargo Neto, é o nosso jornalista e escritor e professor da língua portuguesa. Doutora Cláudia, eu estava pensando, relacionando com o curso da senhora História Secreta do Brasil, e o que o doutor Kepp falou, que o povo latino-americano, os povos latino-americanos, são mais contentes com o que têm. São felizes. E eu estava vendo um documentário do Stefan Zweig, que ele disse o seguinte, que o que mais o impressionou foi que mesmo quando ele andava em lugares pobres, no Rio de Janeiro, ele via que as pessoas tinham alegria de viver e que em muitos lugares ele não via isso, né? Então tá ligado com aquilo que a senhora fala na História Secreta do Brasil, essa espiritualidade templária, lusófona, que inundou esse país aqui, não é? E que hoje todos os povos aqui vivem em harmonia, tudo. E que eu acho que por isso que esse livro que a senhora fez assim é tão levanta o astral do brasileiro, né? E a gente faz um curso sobre esse livro, né? O senhor me ajuda nas aulas, é bom os nossos ouvintes saberem disso. Mais informações aqui na cita. E com relação à atitude psíquica, doutora Márcia, de introversão, extroversão, ação, contração, isso que é aplicado na psicopatologia queppiana, né? Então a gente verifica que esses são aspectos que podem ser aplicados na odontologia também, né? A psicopatologia. Sim. É desde 82 que nós fazemos essa aplicação da trilogia na odontologia e nós percebemos muito essa relação entre as emoções que a pessoa, as emoções, né, que a pessoa tem, por exemplo, de raiva, de inveja. Essas atitudes alteram todo o pH da boca, alteram a salivação e a pessoa pode ter várias cáries, doenças gengivais, pode ter esse problema, por exemplo, de contração, que a senhora falou, que a pessoa se manifesta tendo bruxismo, né? De ranger muito os dentes, que altera toda a estrutura bucal, né? Então, é muito importante que os pais tenham conhecimento disso para terem orientação, lerem esses livros que nós temos aqui, para que possam propiciar uma melhor saúde bucal para os seus filhos. Estamos chegando ao final do nosso programa. O Marco Lira queria, nosso psicanalista, queria falar alguma coisa antes de terminar. Estamos no finzinho. Eu fiquei pensando essa questão dos males que nesse livro Idade da Razão, Dr. Kepp traz essa questão da corrupção, que esse é um dos principais. Então, essa leva para nós pensar que não adianta esperar uma mudança na sociedade dos poderes que já são corrompidos, mas nós, todos nós, trabalhando com o nosso interior, nós podemos criar uma nova civilização, nova cultura, no lugar desta cultura Uma corrompida. civilização que venha de dentro para fora, né? Uma civilização Civilização verdadeira. da interioridade. Eu queria aqui parabenizar também o Roberto Frascari, que está aqui conosco, e ao Alexandre, ao Dr. Kepp, pela patente que foi concedida já no México da tecnologia Kepp Motor e que reconhece como totalmente inédita e inovadora esse princípio de captação de energia do espaço. Parabéns aos nossos engenheiros e principalmente ao Dr. Kepp, autor da Nova Física, e outros livros também que poderão ser adquiridos, programas de televisão, cursos, análise individual e de grupo, cursos terapêuticos nas escolas Millennium que aplicam a metodologia de Kepp. Vocês poderão acessar o nosso site central, que é o STOP, é o www.stop.org.br. O nosso telefone é 3032-3616. Só fala bom dia, Roberto, para saber que você está aqui. Bom dia. Até, então, até, ouvintes.